Converso aqui na CBN neste momento com o senador Álvaro Dias, senador paranaense do PSDB, que chegou ontem aqui à cidade de Foz do Iguaçu, participou de um evento ali com policiais federais, enfim, representantes dos servidores federais aqui na fronteira, e continua essa estada neste sábado pela manhã aqui na terra das Cataratas. Bom dia, senador. Bom dia, mais uma vez em Foz para um evento aí, um encontro com os policiais federais, mas que agregaram outras forças de segurança, né, para conversarmos sobre os problemas de segurança que afetam não apenas aqui a fronteira, mas todo o Brasil. Trata-se, sobretudo, de reivindicações da Polícia Federal, que tem por objetivo oferecer melhor condição de trabalho. Não é só uma questão salarial. A Polícia Federal busca sua valorização, a sua independência, para que possa atuar com maior eficiência num momento fundamental para o país, porque os escândalos de corrupção se sucedem interminavelmente, não é? E os desvios são significativos, e nós precisamos de uma Polícia Federal equipada, motivada e valorizada para que possa ser eficiente. Um dos assuntos em pauta, inclusive, nesse encontro, foi a questão da indenização de fronteira, algo que é reivindicado há muito tempo por parte dos servidores federais, que pedem algum tipo de compensação, né, até para fixar servidores aqui na fronteira. Enfim, já existe a lei, o governo federal já tratou a respeito, mas até agora não houve vontade política ainda. É difícil compreender o governo, né? É uma questão pequena como esta, dentro do contexto é uma questão menor, né? Porque uma faixa de fronteira. Não é o Brasil todo. E o governo não atende à legislação aprovada. Eu fico com a impressão que o governo tem interesse em ver a Polícia Federal desmotivada. Porque a Polícia Federal, motivada e eficiente, investiga o próprio governo. Os escândalos de corrupção existentes no governo são investigados. Então, eu fico autorizado a concluir que o governo quer uma Polícia Federal desmotivada, desaparelhada, né, e desvalorizada, para que ela se torne ineficaz na investigação e no combate ao crime de corrupção na administração pública. Ela é essencial principalmente em relação ao crime de corrupção na administração pública. E o governo me parece não gostar muito disso. Quando falamos de questões como essa, segurança na fronteira, vem à tona inúmeros outros debates quanto à própria natureza da região fronteiriça, e a gente observa que lá no Senado, o projeto da sua autoria tinha sido aprovado, inclusive no Senado, com relação à transformação aqui de Foz do Iguaçu numa zona especial. Foi para a Câmara dos Deputados e parou por ali. Foi reapresentado esse projeto? Como é que está a situação agora desta iniciativa? Eu reapresentei, a pedido até de empresários de Foz. Não houve muita mobilização política na outra oportunidade. Eu apresentei em 2007, o Senado aprovou. No Senado nós cuidamos mais de perto, né? E foi para a Câmara. Na Câmara houve o arquivamento. Não houve uma pressão na Câmara. Então, há poucos dias eu estive em Foz e alguns empresários me pediram para tentar novamente. Eu reapresentei no Senado. Imagino que vamos aprovar no Senado, né? Tenho essa esperança, e depois temos que exercer um poder de pressão na Câmara. Trata-se de transformar Foz e região em zona de processamento e exportação. Não é só Foz, porque envolveria a mesorregião, então haveriam os benefícios atingindo o sudoeste do Paraná também, né? A partir de Foz, Capanema, Francisco Beltrão e até Pato Branco. Certamente mais investimentos em função dos incentivos e também dos benefícios de isenção tributária, né, para exportação. Certamente nós teríamos maiores investimentos na região, beneficiando, portanto, toda esta população. Eu coloco sempre na linha de compensação, né, política de compensação. Já que Foz tem oferecido muito mais do que normalmente se oferece em termos de contribuição, aqui no caso tem Itaipu, que alagou a área vasta, né, agricultável. Temos o Parque Nacional do Iguaçu, que é um patrimônio da humanidade. Então, a humanidade tem que participar também, retribuindo, não é? Então, nós buscamos esses instrumentos de retribuição. O outro foi aquele Fundo de Recuperação Econômica, um outro projeto. Esse foi aprovado no Senado e na Câmara, numa medida provisória. O Congresso aprovou e o presidente Lula vetou exatamente com essa justificativa, de que seria um privilégio para um município. não considerou a característica desse município. Não se trata de privilégio, trata-se de compensação. É dessa forma que tem que ser visto, né? Mas nós estamos insistindo, aprovamos no Senado de novo outro projeto, está na Câmara aguardando deliberação. Ontem até falei com o professor Sérgio, o deputado professor Sérgio, que é de Foz, né, para que ele tente cuidar disso na Câmara com muita atenção. Quem sabe se aprove mais uma vez esse projeto e aí com uma pressão política se consiga a sanção. Mas tem uma notícia ruim também para a outra visita que fiz aqui e numa entrevista com você, Guilherme, eu disse da verba de 130 milhões de emenda de bancada do Paraná para a segurança na faixa de fronteira, que seria equipar, seria integrar as forças de segurança, tanto até o exército, né, com as polícias, com equipamentos modernos nessa faixa de Foz a Barracão e de Foz a Guaíra. E, infelizmente, nesse corte do orçamento, nessa definição de contingenciamento, a presidente Dilma anunciou que as emendas de bancadas estão prejudicadas. Então é mais um prejuízo. Veja, a bancada do Paraná fez essa opção. Mesmo parlamentares que não são desta região aceitaram contribuir desta forma, né? Então é uma emenda de toda a bancada do Paraná. Pela importância, é importante melhorar a segurança na Tríplice Fronteira. E, infelizmente, agora quando a ONU anuncia que o consumo de cocaína no Brasil cresceu assustadoramente, né? É 4 vezes a média mundial o consumo de cocaína no Brasil, o governo brasileiro age desta forma, né? Com desdém em relação à segurança, principalmente na faixa. É uma questão de prioridade. Combate-se a violência no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas ela começa aqui, muitas vezes, na faixa de fronteira, com o contrabando de armas, com o tráfico de drogas. Então, investir em segurança na faixa de fronteira é investir em segurança nos grandes centros e no interior desse país, de ponta a ponta. Porque é por aqui que normalmente passa o mal, né? O tráfico, o contrabando, etc. Segurança é algo que preocupa para, pensando aí em Copa do Mundo, esses eventos que deixarão o Brasil na vitrine, é algo que preocupa também esse assunto? É, o governo só pensa em Copa do Mundo, né? A preocupação do governo agora com segurança diz respeito exatamente à Copa. Então fala-se que o governo está preocupado com o terrorismo, né, que a violência das manifestações que o governo denomina de terrorismo. É evidente que tem que se combater os encapuzados, né? Não se deve admitir a máscara. Quem quer ir numa manifestação, mostre a sua cara, né? Tem que mostrar a sua cara. Essa covardia do anonimato para praticar a violência tem que ser combatida por todos. E nós combatemos. Inclusive, fala-se que o governo está mandando para o Congresso um projeto que vai proibir o uso de máscara nas manifestações. Tem o nosso apoio. Fala-se que vai aumentar as penas para quem depredar o patrimônio público ou privado. Tem o nosso apoio também. Mas não é só isso. O governo, toda vez que é incompetente em matéria de segurança pública, ele quer transferir para a legislação a responsabilidade. É como se faltassem leis no Brasil. E nós temos leis até demais. Ocorre que não há competência de execução, muitas vezes, por parte dos governantes. Não há autoridade, né? Quando a autoridade não se impõe, a marginalidade cresce, independentemente da existência de leis no país. Eu entendo que o que existe de lei no Brasil é suficiente para você prender o mascarado que provoca tumulto numa manifestação pacífica e democrática. Mas o governo, como não consegue separar o joio do trigo, separar uns dos outros, né? Ou tem interesse nesse tumulto, porque lá em Brasília, quando houve tumulto à frente do estádio Mané Garrincha, na abertura da Copa das Confederações, verificou-se que quem estava tumultuando eram assessores do Palácio do Planalto, que estavam tumultuando, cargos de confiança do Palácio do Planalto, que estavam tumultuando aquela manifestação pacífica em frente ao estádio Mané Garrincha. Então, ficou demonstrado ali que há um interesse também do governo de tumultuar manifestações para reduzir o entusiasmo, principalmente dos jovens, em comparecer, porque, obviamente, pais ficam preocupados e tentam impedir que os seus filhos compareçam a essas manifestações. Por isso, a pesquisa já mostra que já reduziu o apoio no Brasil da população às manifestações públicas. Esse objetivo o governo está cumprindo à risca, ou seja, reduzir o entusiasmo das pessoas em irem para as ruas em manifestações públicas durante a Copa do Mundo. Estou conversando aqui na CBN com o senador Álvaro Dias, ele é senador do PSDB aqui no estado do Paraná. E neste ano de 2014, apesar de estarmos ainda em março, agora recém passamos o carnaval, é impossível não abordar este assunto, que é justamente o período das eleições de 2014. Havia muita especulação em torno do seu nome, inclusive já no ano passado, com relação a eventuais candidaturas nacionais, candidaturas em outros estados, até saída do PSDB. Seu nome foi mencionado várias vezes no noticiário e você sempre colocou que decidiria apenas agora neste ano de 2014 como é que ficaria a situação. O que é que neste momento está como mais viável? O que é que pretende fazer nas eleições de outubro? As circunstâncias levam para uma disputa ao Senado, né? Como as decisões partidárias foram antecipadas, né, em relação a outras candidaturas, candidatura à presidência é o Aécio Neves, candidatura ao governo é o governador, né, que tem direito à reeleição. Então, essa circunstância me coloca como candidato ao Senado. Não deixei o partido, né, porque, embora as cogitações existissem para deixar o partido, e eu não deixei, entendi que seria constrangimento, né, deixar, mudar de partido, mudar de sigla, poderia soar como oportunismo, não é? Então nós ficamos no PSDB e vamos tentar contribuir da melhor forma possível, né, dar a nossa colaboração, disputando mais uma vez o Senado. Nessa composição para o Senado, esta chapa para o Senado, a gente sabe que o candidato principal, e há também a questão dos suplentes. Já há uma definição, porque aqui na região, pelo menos, a gente escuta o nome do empresário Edson Casagrande, que é atualmente o secretário de Assuntos Estratégicos do Governo do Estado, como um possível suplente. Como é que está sendo debatido isso? Olha, são vários os postulantes, né? E a aliança envolve vários partidos, e são nomes que devem ser considerados com muito respeito, né, do próprio Edson Casagrande, que é secretário de Estado. Tem o Wilson Matos, que é o meu atual suplente, né, que é o reitor da Unicesumar, que é também uma grande figura. E existem os outros partidos, eu não vou citar nomes, mas existem outros partidos da coligação que também postulam a suplência. Então nós estamos ainda aguardando a evolução dos acontecimentos para, no momento de fechar esta aliança, discutir quem deve ser o suplente. É evidente que, se eu puder contribuir também para a composição, não é? Já que é uma aliança que envolve a eleição de governador também, né? Então, acho que não devo decidir sozinho, ouvindo os partidos, ouvindo o próprio governador também, que participa desta aliança, para o final, temos tempo até a convenção, que é no mês de junho, né, para definir depois quem será o suplente. Senador Álvaro Dias, a agenda continua aqui na região? Qual que é o planejamento para este fim de semana? Hoje é Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres, a nossa homenagem a todas as mulheres, né? Vamos a Santa Helena, porque temos lá um evento exatamente comemorativo, e também um evento ligado à PAI, em razão de uma emenda que eu concedi para a PAI de Santa Helena, e aquisição de veículo, de uma van. Nós vamos, então, estar em Santa Helena hoje e amanhã, no município de Novo Sarandim, Toledo. Toledo foi... Esse distrito de Novo Sarandim, no município de Toledo, eu fiz lá 100% dos votos, né? Então existe um carinho especial, porque gratidão, né? 100% dos votos... Num distrito populoso, que até reivindica ser município, né? E nós fizemos 100% dos votos lá, foi uma honra. E amanhã tem uma festa lá do leitão assado, uma festa tradicional, Eu vou até lá e depois aí retorno a Foz para tomar o avião até Brasília no domingo ainda. Senador Álvaro Dias, prazer recebê-lo aqui nas ondas da CBN neste sábado. Eu quero agradecer a CBN e também agradecer os policiais federais que ontem possibilitaram um agradável encontro, embora seja um encontro que tem por objetivo fortalecer as reivindicações do movimento, né? Inclusive o lançamento de um fórum. Ontem já houve o lançamento de um fórum das forças de segurança, que se realizará em abril em Curitiba, envolvendo todas as forças de segurança, inclusive as polícias todas e provavelmente o Ministério Público. Terei a satisfação de participar também deste fórum. É importante para o país, tem duas questões hoje que são relevantes, né? Todas são importantes, mas duas questões estão preocupando mais a população: segurança e saúde, né? A questão saúde pública, que é um caos no Brasil, e segurança, porque a criminalidade vem crescendo e, infelizmente, o governo tem tratado com descaso as forças de segurança. Por isso, esse fórum vem no momento adequado. Ontem esteve conosco o Vicentini, que é diretor adjunto da Federação das Polícias Federais do Paraná e é o presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado, e outros líderes deste movimento aqui em Foz. Foi um grande evento e nós tivemos a oportunidade de recolher subsídios, informações sobre a situação da segurança pública, especialmente aqui no Paraná, mas também em todo o país. E esta conversa com o senador Álvaro Dias estará disponível na íntegra daqui a pouquinho aqui no nosso site cbnfoz.com.br. Um instante só e já voltamos.